Na tarde deste domingo, por volta de 17 horas, equipes da Polícia Militar do Grupo Rocan, em patrulhamento ostensivo pela região do Alto da Boa Vista, acabaram identificando um veículo suspeito. Eles estavam em busca de um veículo Monza que teria sido roubado na região de Foz do Iguaçu e levado para o Alto da Boa Vista. As vítimas relataram que os indivíduos estariam pedindo resgate pelo automóvel. Como não tinham dinheiro para pagar o resgate, os proprietários do Monza foram informados de que o veículo seria queimado. Os policiais, então, em companhia das vítimas, passaram a fazer buscas na região do Alto da Boa Vista. Quando avistaram um Ford Escort que se aproximava, os policiais se prepararam para a abordagem. O veículo, então, deu marcha ré e os ocupantes arremessaram pela janela um revólver calibre 38. Os indivíduos fugiram e os policiais realizaram patrulha, mas não conseguiram prender os quatro ocupantes do automóvel. Eles localizaram, sim, o veículo abandonado com um galão de gasolina de aproximadamente 5 litros junto ao banco do passageiro. Ao verificarem a documentação do veículo Escort, descobriu-se que ele pertence ao morador da região do Lagoa Vermelha. Os policiais realizaram buscas, porém não conseguiram chegar até o proprietário ou condutor do veículo. O Escort com placas LIG3527 de Foz do Iguaçu, bem como o revólver, foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis. O proprietário do Escort deverá comparecer à Delegacia de Polícia Civil e responder o porquê dos seus ocupantes arremessarem uma arma de fogo e fugirem da abordagem policial. E, principalmente, para que serviria o galão de gasolina encontrado no interior do automóvel? Um detalhe que chama atenção é que no local onde o Monza foi localizado horas mais tarde pela Guarda Municipal, estavam três automóveis completamente destruídos pelas chamas. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.